Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 114. Eu sou Daniel Gimenez e chora, Sérgio Lago! E eu sou o Gustavo Full, e para falar de um, que é o terror dos repórteres, e o outro é o terror do Sabadão. Meu nome é Jarbas Camargo e it's the Bush Brothers Show. Thiago Fischer, com bastante M&M's e Monster Energy, vamos falar dos irmãos Bush hoje. Salve, salve galera, Carlos Martins do Bandeirada participando e Miller Time pra todos. É isso aí galera, olha só o pessoal que tá aqui pra fazer esse programa de hoje, em homenagem, né, aos irmãos Bush, temático de hoje, Kylo e Kurt Bush. A gente vai falar muito do Buchão e do Buchinho aqui. É, são dois pilotos de destaque mundial, não só na NASCAR, mas o mundo inteiro reconhece esses dois grandes talentos, e que também tem uma carreira, né? Ambos têm carreiras recheadas de vitórias e polêmicas, tá bom? Então, lembrando sempre do Instituto Ingo Hoffman, acesse ingohoffman.org.br e ajude uma criança a ter esperança. Os nossos contatos é o formulafull.wordpress.com, né, o nosso site, formulafull1@gmail.com, manda lá a sua mensagem, sugestão, vamos debater um pouco aí, né, no programa. Temos também o grupo e a página do Fórmula Full no Facebook. Então você vai lá, já sabe. Chega lá na lupa, digita Fórmula Full, que aparecem os dois. Temos também dois Twitters. Tem o Fórmula 1 Underline Full e o @DanielGimenez79. Instagram, @FórmulaFull. Temos também um projeto NS Full Throttle. Acesse nsfulltrottle.wordpress.com. Também temos o Twitter, @NSFFullTrottle. E a página no Facebook, mesma coisa, NS Full Throttle. Você acessa lá, e é um projeto que está começando, o Full Throttle sobre a NASCAR. Vez ou outra a gente dá uma aceleradinha nele. Tá certo, galera? Então hoje é dia de falar dos irmãos Bush, e é com muita honra, muito prazer que estamos aqui com dois convidados, né? Um deles é o Thiago Fischer, que vocês já estão mais acostumados a receber por aqui. Seja bem-vindo, Thiago. E aí, tá na hora de ser pai, meu garoto? Contando as horas, falta pouco, quinta-feira tá aí, tá próximo. É, rapaz, eu tô sabendo que na casa do Thiago, quem ficou sensível com a gravidez foi ele, né? Ele tá aproveitando pra soltar a franga também, né? Ele fica sensível, ele chora um pouquinho, tá? Mas esse é o nosso grande Thiago aí, que tá curtindo a chegada do primeiro filho e no meio, né, da correria de trabalho e tudo mais. Eu não imagino, não, eu sei o que é essa ansiedade, porque eu chorei muito mais do que ele. Rubinho Barrichello, Oscar Schmidt são aprendizes de feiticeiro em matéria de chorar quando chega o primeiro filho de qualquer homem. Não tem quem não chore, e chora muito mesmo, Thiago, chora pra valer. Bom, e também agora uma grande honra, estamos recebendo aqui pela primeira vez do Fórmula Full, nunca antes na história desse podcast, Carlos, lá do Bandeirada, nosso grande parceiro, brother, tá aqui com a gente hoje pra falar dos irmãos Bush. Seja bem-vindo, Carlão. Pô, muito obrigado, Daniel, desde já grato pelo convite, agradeço também a galera que está participando aqui junto do programa, e falar sobre os dois, tem muita história, tem muito caos, desde o Buchinho com sua, que ninguém gosta dele quase, e o Buchão, o terror dos repórteres e supostamente terror das mocinhas. História que não falta, né? E Carlão, passa pra gente aí onde você tá sempre no programa Bandeirada, cara. Opa, com certeza, todo domingo das 9 às 11 e a partir de segunda-feira também das 7 às 9 da noite, de domingo das 9 às 11 na Rádio Show do Esporte, e a partir de segunda-feira 23 a gente vai estar, quer dizer, segunda-feira 23 não, segunda-feira 17, desculpe, na Rádio Esportes na Rede, a gente vai estar passando Bandeirada para todo mundo aproveitar e discutir também com a gente sobre. É isso daí, Carlos, e inclusive o último programa que a gente está gravando, né, o podcast Fórmula Full no dia 11, terça-feira à noite, e o último programa de vocês, que foi no domingo dia 9, foi o dia que o Jimmy Johnson venceu mais uma vez, e garantiu o passaporte para praticamente aí para a semifinal aí do Chase, e eu zoei muito o Eric Von Draxler, é claro, o Eric mencionou a senhora minha mãe, né, no programa lá de vocês, E o legal é isso, né? E o Eric é um cara bacana, porque ele é zoado e ele mostra que ele é zoado também, né, cara? Isso que é bacana da gente tá fazendo. E a Janai tirou o maior sarro nele, né? Que eu falei, ó, quem apela pra xingar a mãe é porque a gente acertou o dedo lá no buraquinho, viu? E a Janai, né, você sabe, ela não perdoa ele. É. Com certeza, e sem contar que ele demorou pra chegar no programa, quase 10 horas, e a gente já ficou assim, enquanto isso, a caminho do Meyer, já a trollagem, já e Rodrigo já também, enquanto tava antes do programa e no meio do programa via Skype, os dois trollando também. Cara, aí o Eric, ele bebeu todas. Ele bebeu todas com a vitória do Jimmy Jones, Carlão. Eu acho que você, de Natal eu vou te comprar um protetor auricular pra você entregar pra senhora sua mãe. Que eu acho que ele ouviu o programa, ele vai soltar mais cobre lagarto. Vai, vai. E a gente provoca, né, cara? A gente provoca, mas é um cara bacana, né, gente? E isso, sim, faz com parte certeza dessa alegria de debater esporte e tal. É um cara que brinca e sabe receber brincadeira. Isso que eu quero deixar importante aqui. Porque tem muita gente que só sabe, né, ir lá e brincar, e uns caras brincam meio que querendo alfinetar mesmo. Hora que toma, né, sabe, estoura a bexiga, sai, pff, né, pra tudo quanto é lado. Mas o Eric é um exemplo, sabe, gente, eu admiro muito ele, assim, e é um cara que quando eu passei uns momentos aí mais ou menos delicados com o programa, ligou aqui toda vez pra conversar, como o Carlos também já fez isso, né, pra gente botar as ideias no lugar e seguir aí como a gente tá seguindo hoje, num formato diferenciado. Mas é hora, então, de falar desses dois aí, né, que, poxa, dispensa a apresentação. Eles são irmãos, mas se você cruzar com os dois, você vai achar que são dois completamente desconhecidos, né, porque o Kurt, ele parece aqueles caipirão mesmo, né, velho, você vê que tem uma tendência que ele deixa aquela barba crescer, vir até o peito, né, aquele tipo magrelão, meio alto, assim, lá do meio norte dos Estados Unidos, e ele é de, ele, eu acho que o irmão também é, né, tipo de Las Vegas, Nevada. Olha o nome dele, Kurt Thomas Busch, né? Tem 38 anos, nasceu no dia 4 de agosto de 78, né? Então veja aí, né, a configuração. O Kylo também nasceu na mesma cidade, em Las Vegas, só que ele é 7 anos mais jovem, né? Ele nasceu em 1985, ele tem 38 anos, e olha que coincidência, o Thomas é sobrenome de família, Kylo Thomas Busch e Kurt Thomas Busch, né? Então popular Buchão por ser o mais velho, e o Buchinho que o Kylo é mais novo, tá bom? E é engraçado esse negócio de buchão, buchinho. Eu tô vendo aqui, ó, o buchão tem 1,80m e o buchinho tem 1,85m. Ele é mais alto, inclusive, pro irmão, né? É só por causa de... Sobre isso, falar, de buchão e buchinho, é mais ou menos prefeito de trollagem. Na minha família, todo mundo conhece o Carlão e o Carlinhos. O Carlão tem 1,59m. É o senhor meu pai. E todo mundo me chama de Carlinhos, eu com 1,90m. Né, vai vendo só a situação, é mais pela idade mesmo que acabou, né, e o que chegou primeiro à categoria, que acabou fazendo mais história. Mas agora, né, eu vou passar a palavra para ele, né, que entende bastante de NASCAR aí, e, nossa, quanto tempo aí acompanhando a carreira dos dois, inclusive com umas trollagens lá com o senhor Adalto Silva, né, Jarbas Camargo, Jarbão, defina aí pra gente, né, esses brothers aí, se você quiser individual, vamos começar a bater um papo sobre eles aí. Então, vamos... obrigado, Dani. Vamos começar por quem chegou primeiro, né, pelo o Kurt, que ele começou no automobilismo ali com seus 4, 5 anos de idade, né, dando umas voltinhas na quadra de kart, e aí começou a competir regionalmente, até que ele estreou na Truck Series em 2000 pela Roush. E de lá pra cá, altos e baixos, já na Truck Series já teve os arranca-rabo dele. E pra 2001, se eu não estiver enganado, ele já, o Jack Roush promoveu ele pra categoria principal, né? E onde ele foi campeão em 2004, o primeiro campeão do formato do Chase foi o Kurt Busch. Inclusive sendo campeão em cima do Jimmy Johnson. E eu me lembro que aquela corrida em Homestead foi bem emocionante. Ele... já chegaram... chegou o Buchão e o Jimmy Johnson para decidir o título lá. E durante uma bandeira amarela, o Kurt Busch tinha feito um pit stop saiu, voltou pra pista e ele reclamou no rádio: o carro tá vibrando. Não, traz ele pro box. No que o Kurt tava entrando, tava assim, tava quase cruzando aquela divisa, né, do pit wall, o pneu dianteiro direito escapou, simplesmente assim, saiu do carro e o carro apontou pra bater naquela proteção, né, aqueles tambores, só que aquilo é cheio de terra, cheio de água. E cara, ele conseguiu puxar pra dentro do box, mas tirou uma tinta naquele dia. Entrou, fez a parada, botou os pneus, voltou e foi campeão em 2004. E o Kyle Busch, ele estreou 3 anos mais tarde, em 2003. Ele tentou classificar o carro pela Roush em Homestead na última etapa do ano, mas não conseguiu. E começou a carreira na Truck pela Roush em 2004. Depois 2005, acho que 2005, daí ele já, a Hendrick contratou ele, foi onde ele fez a Xfinity. E pela Hendrick ele chegou na Sprint Cup, onde ele ficou até 2007. Perdão, ele competiu 2007 lá. 2008, aí a Joe Gibbs contratou e, né, a Joe Gibbs estava fazendo alterações grandes naquele ano. Ô, Germão, aí que eu quero falar para você. Ele deixa a Hendrick, a Hendrick não fez nada para mantê-lo, o clima não estava bom lá, e a Joe Gibbs pareceu ser, então, o melhor destino para ele. Todas as trocas de equipe, tanto do irmão mais velho quanto do Buchinho, elas sempre tiveram um quezinho de problema. A grande queixa do Kyle é que ele não tinha a liberdade que ele queria para acertar o carro, sabe? Ele queria umas coisas, tipo, ah, eu quero um carro mais assim, o Chris Chief não deixava, o Rick Hendrick não deixava. E aí a Joe Gibbs ia começar 2008, ia ser a estreia da Toyota na categoria, e quis um nome para substituir o J.J. Haley, né, que não correu nada, não se mostrou um piloto à altura do carro que tinha. Demitiram o J.J. Haley e fizeram a proposta para o Kyle Busch, ele aceitou e aí está colhendo os frutos até hoje. 30-year-old Kyle Busch, tonight he earns his first cup title. Kyle Busch, the 2015 NASCAR Sprint Cup Champion. E assim, cara, esse lance de polêmicas aí. Polêmicas à parte, parece que eles são, digamos, parece que as polêmicas perseguem eles também, né, cara? Você vê quando eles não estão aprontando nada por conta deles, parece que a polêmica chega até os dois irmãos aí. O Buchinho, na realidade, de uns anos pra cá, ele acabou meio que escapando dessa sina, né? Ele tá se tornando um piloto, não vou dizer, digamos assim, mais simpático, porque ele é um cara autêntico, eu acho. Ele é bem na dele, assim, me lembra até o estilo do Nelson Piquet um pouco, tá? Mas o que você, Jarbão, Gustavo, o Carlão, o Fischer, que tá aí também, se de repente depois, né, do Jarbão falar, quiserem completar alguma coisa, por que vocês acham que o Buchinho tá com um carisma maior ultimamente? Será que existe um trabalho por conta disso? Ou foi do próprio amadurecimento dele? E o Kurt eu tô achando também mais quieto, né? Mas vamos falar primeiro do Buchinho. Então, ele... Vai lá, Gustavo. Não, vai lá. Opa. Uma coisa que ajudou bastante foi o filho, né? O nascimento do... Caramba, esqueci o nome do menino, hein? Braxton. Isso, o Braxton. Isso ajudou muito, né? O nascimento do Braxton. Então isso já botou a cabeça no lugar, fez ele botar a cabeça no lugar. E também tem todo um trabalho, né, do coach Gibbs, que é um cara que tem experiência, ganhou Super Bowls dirigindo equipes no futebol americano, então ele sabe gerenciar esse tipo de coisa. Então uma coisa que ajudou demais foi esse amadurecimento. E principalmente depois de 2011, que foi um ano muito bom em termos de resultado, mas também foi um ano hiper polêmico do Buchinho, de 2011 pra cá a coisa entrou no eixo, tudo bem. 2015 foi um ano de extrema superação depois do acidente em Daytona, e depois ele voltou com a bola cheia e foi campeão, isso foi sensacional. E o Kurt Busch também teve um ano terrível, né, o ano mais marcante para mim em termos de polêmica foi 2012. Todos os problemas que ele teve na Penske e saiu fora e foi para uma equipezinha, né, que hoje é a equipe que tá o Ané, o Ticaro lá. Isso, era Phoenix, que virou a Henry Scott, né? Depois, mais pra frente, iria virar. E vamos combinar uma coisa, né? Ele levava aquele carro nas costas, né? Levava, sim. Porque foi todo... 2012 foi um ano bem, bem difícil na carreira do Kurt Busch. Muita coisa acontecendo. Ele tava com uma frustração muito grande dentro da Penske. Não sei por qual motivo. Mas já era visível que ele não estava mais segurando a onda. E aí foi problema com o repórter, né? Com o Bob Pockrass. Peraí, vamos organizar então, Gerbão. Vamos organizar, que senão a gente fala muitos fatos de uma vez e fica difícil pro pessoal acompanhar. Vamos primeiro então com o Kurt. Vamos pegar a carreira dele inteira até a gente chegar nessas polêmicas aí. Então só passa os números da carreira do Kurt Busch, que você já está aberto aí, só pro pessoal ter uma noção do piloto que é. Então, o Kurt Busch, ele veio para Penske em 2004, né, no lugar do Rusty Wallace, né, e nessa primeira temporada ele teve 3 vitórias. Não, Gerbão, números gerais, a carreira do Busch geral, não por equipe. Ah, ok. Então, Kurt Busch tem 17 anos de Sprint Cup, 570 largadas. Nessas 570 largadas, 28 vitórias, 123 top 5, 241 top 10, né, top 10 e 21 poles, né, até contando os números desde 2016, que a temporada não acabou. Então, é uma larga experiência nas costas, é um piloto veterano, tem muita experiência, tem muita bagagem. E aí, em 2012, todos aqueles problemas, né, ele já estava na Penske. Já faziam, deixa eu ver, desde 2004 já eram 7 temporadas na Penske. Alguns na Penske, 7 temporadas, cara? Na Penske, na NASCAR. E todo ano, e até o único ano que ele não venceu foi justamente 2012. O único ano que ele não venceu. Então acho que isso foi uma coisa que deu, começou a pesar. E é como o Laerte... E ele usava o número 2, né, cara? Isso mesmo, que era o carro do Rusty Wallace. E em 2004, o Kurt Busch foi para Penske, ele era campeão da Sprint Cup. E a Penske tinha mudado de Ford para Dodge. E foi de Dodge até o fim de 2012. E um pouco dessas frustrações... Foram resultados ruins durante 2012, algumas quebras. E tinha um programa, né, lá na antiga Speed americana, tinha um quadro do... Esqueci o nome do piloto agora. Mas enfim, inclusive era um piloto que ele chegou a tretar. Era o Walter? Não. Ai, meu Deus, esqueci completamente o nome do cara. Mas depois é que eu lembro. Quando for entrar nas tretas dele, aqui vai aparecer o nome. E tinha um quadro, né, que era o Kurt Busch Radio Sweetheart. Tipo, é que nem os Radioactives que a gente posta, que é todo aqueles palavrões, negócios, momentos mais estressantes de todos os pilotos durante a corrida. O Kurt Busch tinha um quadro só com ele xingando o tempo inteiro durante a corrida. Então você imagina como é que o cara tava. Era isso aí. O Jimmy Spencer apresentava. Lembrei agora. Jimmy Spencer. Nossa, guardem esse Kimi nome. Raikkonen pagou um pau agora, meu Deus, que olha. Amigão. Aprendiz de feiticeiro. O quê? Aliás, a Europa tá lá, meu Deus, olha, o Kimi fala muita besteira nos rádios. Ah, é, amigão, pega qualquer um da NASCAR aqui, que você vai ver o que é bom pra tosse. Hã? Só pra ter uma palha. Espera. Não, e parte dessa frustração dele na Penske, eu acho que acaba se justificando logo depois que ele sai, que ele acaba caindo lá na Phoenix. A gente vê que mesmo com um equipamento inferior, ele consegue em muitas corridas aí desenvolver um bom trabalho. E era, não vou te dizer que era a mesma coisa, mas era um trabalho semelhante ao que ele conseguia chegar com a Penske, né? Que a Penske não tava lá essas coisas, né? Mas aí tem um contraponto, Gustavo, que foi justamente no ano em que ele chutou o pau da barraca que o companheiro dele foi campeão, o Brad Keselowski. O último ano de Penske, com a Dodge, Brad Keselowski foi campeão. Então, eu me lembro muito bem, na festa e tal, depois, entrevistaram o Roger Penske, ele falou assim, ó, isso só prova que nossos motores não tinham problema nenhum, ou seja, deu aquela, né, alfinetada. Que... aí, pra... 2012 foi o primeiro ano dele fora. Ele saiu no final de 2011, gente. Acho que foi esse negócio. Sem falar que... final de 2011... Teve um caso que ele... que também pelo box ele meio que deu uma chicotada no Roger Penske, né? Dizendo que faltava investimento. Isso, que o Roger que... teve que entrar no rádio... teve que entrar no rádio pra acalmar ele. Uhum. Pra você ter uma ideia. Ele então, disse, concentra, faz o seu trabalho. Isso. E ele meio que botou panos quentes ali, né? Deve ter engolido seco. Ah, com certeza. E... mas imagina depois no motorhome. Tio Roger é aquele do tipo, eu falo manso, mas falo duro. Ah, com certeza. O bicho pegou. Não, e foi aí que, né, eles conversaram e, ó, deu, chega por hoje, porque acabou. Não quero mais saber. Saíram numa boa, quebraram o contrato. É, eu me lembro que isso deu até um... deu até pois tipo é. Um... tem gente que atribui a uma outra briga que ele teve com um repórter antes dessa do Pockrass. Mas, até onde eu sei, depois disso aí, foi muito, muito pouco tempo depois e que saiu a rescisão dele, digamos assim, né? Que ele ia sair realmente da mesa. Isso! Foi finzinho da temporada. E aí ele tava sem carro pra 2012. E foi aí que, né, que entrou a Phoenix Racing, fizeram um contrato de boca. O Kurt tinha alguns patrocínios, né? Tinha patrocínio da Tag Heuer, tinha um patrocínio, depois viria a ter o patrocínio da Monster. Então, isso já entrou um dinheiro e conseguimos patrocínio para algumas corridas. E eu me recordo que em 2012, um dos melhores resultados dele foi um segundo lugar em Sonoma, que o Clint Boyer venceu aquela corrida, e ele conseguiu uma vitória em Richmond, pilotando para o irmão dele, que tinha iniciado uma equipe na Xfinity. 54. Exatamente. E a única vitória que o Kyle Busch, né, que a Kyle Busch Racing, né, Kyle Busch Motorsport, teve na Xfinity com o carro próprio, foi o Buchão que deu, que ele ganhou apertado em cima do Denny Hamlin em Richmond, que é a casa do Denny Hamlin. Foi um photo finish muito lindo. Eu lembro que assisti ao vivo aquela corrida, foi espetacular. O Gerbão, mas agora deixa eu fazer uma pergunta pro Fischer, né? O Fischer tá meio quietinho ali, né, só acompanhando aqui a conversa. Mas Fischer, eu queria que você desse agora uma opinião, né, sobre o que você acha do estilo do Buchão. Você acha ele um piloto sujo? Você acha ele um piloto técnico, aguerrido? O que você define ele assim? Cara, o Buchão, confundo, né? Lógico, é o irmão mais velho. Cara, ele tem... eu tava até dando uma olhada aqui por cima, enquanto eu tava quietinho no meu cantinho. Cara, o cara correu, só não sei dizer o ano, mas até de dragster. Vocês tinham conhecimento disso? Tinha, o dragster já competiu já. Pois é, Open Well, enfim, o cara correu de tudo quanto é tipo, né, de equipamento aí. Eu acho isso bacana que entre os pilotos, né, quando o cara tem meio que sangue na veia, gosta do negócio mesmo, o bicho corre de tudo quanto é coisa, como diz o mestre Edgar, corre até de... compete até com carrinho de bate-bate, né? Questão técnica, tudo, claro, ele tem as tretas dele, né? Hoje até não tá nessa vibe aí, mas até tava comentando com o Jarbas antes, justamente que a gente fala do Kurt Busch, não tem como a gente não lembrar da situação lá, da espiã, da namorada dele, né? Porque... nossa! Foi por isso que eu disse no começo do programa, falando sobre, no caso, o terror das moças, que ela alegou que o Kurt tinha batido nela, tinha espancado. Não, e ele dizendo que... Eu acho que ele assistiu o filme Senhor e Senhora Smith, né, naquele dia, né? E ele ficou com aquele filme na cabeça, que ele começou a falar que a mulher dele era uma agente secreta, e que ela matava pessoas, e que ele percebeu uma vez que ela numa festa saiu, depois ela voltou, ele percebeu um sangue num vestido dela. Foi uma história assim, não foi, Carlão? Foi sim, mais ou menos uma coisa desse gênero. Cara, que separação complicada, bicho. E Fischer podia dar cadeia pra ele, hein, se comprovasse a agressão. Sim, com certeza. Acho que é Eva Bryan o nome dela, né? Isso, agente secreta da CIA. Agente secreta Eva Bryan. Não, olha, bem que tu falou, né, senhor e senhora Smith. Quando até veio a público, como eu falei pra vocês, a gente tava conversando isso antes. É um caso muito, muito estranho, entende? Porque sabe aquelas histórias sem pé nem cabeça que tu é obrigado a ler e rir? Pô, cara, o que o cara precisa pra, vamos dizer, se for história, balela, né? O que o cara precisa pra expor uma coisa dessa? Então tu fica naquela, né? Tipo, manchar a carreira dele e tal, mas enfim. Não, e já tem as histórias com o repórter, tudo bem, a gente vai falar um pouco delas aí e tal, mas o cara levar a mulher dele naquela situação, sabe? Meu, admite, cara, fica melhor, sabe? Do que querer criar uma fantasia em cima. Não que não existam pessoas, sejam agentes, não estamos dizendo isso, mas da forma que ele descreveu foi muito fantasioso, cara. Assistiu a coletânea do 007. Ou então, pra quem é mais criança, do tipo Jaca Paládio, acredite se puder. Puta que pariu, Jaca Paládio! Nossa! Meu Deus! Ô Jordão! Fala aí! Depois eu vou perguntar pro Gustavo. Bagulho ensaboado é foda. Ô Jordão, como que você. Sei que você é fã do cara também, né? Você tem uma certa admiração. Como que você recebeu essa notícia que ele tava vendo fantasma em casa desse jeito? Olha, é a primeira coisa que veio na minha mente foi assim, ó, digo, meu, o Buchão deve ter enchido a cara e tinha algum repórter perto, perguntou, e ele falou isso, e o cara tocou isso pro mundo. Só pode, porque, pelo amor, sabe? Inclusive, agora por último, essa ex-namorada dele, ela andou sendo acusada que ela tinha uma ONG. Tem toda uma história aqui que eu vou tentar encaixar mais pra frente. Tá? Ela tem uma ONG pra ajudar, acho que, veteranos de guerra, e ela é acusada de desviar a verba dessa ONG. Esse papo eu ouvi. Então, mas claro, ele já separou dela, já tá em outra, e... Enquanto ela já deve estar procurando o Brad Pitt agora, né? Porque... Depois desse caso aí de senhor e senhora Bush, não duvido mais nada. Não, você imagina fazer um filme? Ele, piloto da NASCAR, mal desconfiava que sua mulher... Cara, seria um filme perfeito pra sessão da tarde, bicho. Eu tô imaginando até o cara anunciando o filme. Né, mas olha... Senhor e senhora Bush. Né? Tradução brasileira, Herbert Richards. Né? Aí é aquele filme bem sem vergonha, né? Que tem o dublador de placas. Ela vai passar perto do local que ficam os carros ali, né? Como fala em Indianápolis, né? O Gasoline Valley, né? Ela passa assim e escuta aquela voz de fundo. Vale da gasolina. Nossa! Vê aquelas traduções, né? Aquela voz que chega do nada e não leva nada a lugar nenhum. Você não sabe por que que fala aquela tradução, né? Imagina numa pista, né? Ela tá andando assim, tá lá o tanque de gasolina, fuel, né? Combustível. Tá que pariu, vamos voltar pro programa que a gente ganha mais, vai. Bom, mas. E como terminou esse caso aí, Jorbão? Essa investigação toda aí. O Buchão foi inocentado, ele não bateu, a mulher não é agente secreta porra nenhuma. Ele chegou. O Kurt Busch chegou a ser suspenso em 2015, né? Por causa dessas acusações de violência doméstica, ele foi afastado. Foi um final de semana em Dover. Ele foi substituído pelo Regan Smith. Né, mas não foi comprovado nada e então tá limpo. Não, e você pensa, você chegar pro Higgins Smith e falar: ô Higgins Smith, você substituiu o Kurt Busch uma vez, né? Ele tava machucado? Não, ele tava achando que a mulher dele era agente secreto. Só problema. Nossa senhora, cara, não. Você imagina a zoeira do irmão, né? Menor. Né? Ele deve ligar: ô, ô, dá uma olhada se não tem ninguém lá fora no seu jardim, hein? Apaga a luz, ninguém apaga a luz. Né? Pode ser ela, hein? Ninguém seguiu você? É. Ninguém te seguiu? Não, eu vi sim. Eu não tinha um carro atrás de mim. É, ele tava lá numa highway, né? Tá, tinha um carro atrás dele. Ô, Dani. Não. Se eu sou o buchinho, Fischer, eu boto pilha. Eu sou assim. Eu fico falando, ó, cuidado na corrida, hein? Eu tô sabendo que o Tony Stewart andou conversando com ela de canto, assim, eu vi ela dando uma grana pro Tony. Ele vai te tacar no muro. Acho que eu vi ela na bilheteria, hein? Cuidado. É, e o teu irmão passou a mão na bunda dela ainda. Nossa. O cara desse tem medo da tua sombra, velho. Kurt, seguinte, parece que eu tô vendo ela lá em cima junto com um spotter. Dá uma olhada direito aí, parça. Ô, Carlão! Fale, você acha que diminuiu um pouco o respeito por ele entre os pilotos na NASCAR depois disso? Olha, eu acho que não. Eu acho que o respeito permanece. Mas, assim, ainda mais que nesse entretempo teve um fato mais gritante também, que foi o Richmond Gate. Então, referente a respeito. Não, é isso mesmo, pode falar. Então, referente a respeito, eu acho que foi uma coisa de momento que todo mundo ainda deve trollar o Kurt por isso. Mas hoje passou. Sim, já. Você imagina ele passando perto do Tony Gordo? O Tony Gordo bate os olhos nele. Você acha que o Tony Gordo não soltou cobras e lagartos, velho? Certeza, cara, certeza. Ainda mais que o Tony Gordo é patrão dele, né? Puta, aí que fodeu mesmo. Patrão que tira sarro. Você quer sarro bom, você pega sarro de patrão, meu amigo. Aí o cabra tá fudido, viu? Mas, seguindo então, Germão, a gente falou dessa polêmica. Peraí, o Gustavo fica quieto. O Gustavo, ele fica quieto, assim, uns 10 segundos. Agora você pensa, ah, acabou o papo, vambora, Gustavo. Olha aí. Engrena. Fala aí, Gustavo. É, ele pode responder que pelo menos ele não atropelou ninguém, né? Nossa, velho! Por isso que ficou quieto. Por isso que ficou quieto. Tava pensando. Ele falou: peraí, deixa eu ver como eu falo bem isso daqui. Entendeu? Ele solta isso num dia. Aí, notícia, primeira página da NASCAR: Bunched released from SHR. Por que será? É, tchau. Mas aí dá pro Gordo virar e falar pra ele: não, tudo bem, né? Você não atropelou ninguém, mas pelo menos o meu todo mundo viu. Agora cadê a sua espiã? Tá escondida. O disco voador levou, né? Cadê? Já chegou o disco voador. Falar pro Kurt: olha, bicho, esse cogumelo que você tá usando aí do bom, hein? Olha pra mim, que tá usando, que pior. Perdão, não entendi o Carlos. Não dá pra duvidar que, ó, o Tony Stewart, pra tirar a onda, ele não perde uma, velho. Então, vocês podem ter certeza que deve ter rolado de zoeira, não tá no mapa. E o cara é gordo, cara, o cara é gordo. Você olha pra ele, ele tem aquela cara de moleque que senta no, na última carteira da escola. E fica tocando. Isso daí, velho. Né, com a canetinha Bic ainda. Em giz. Eu acho que no mínimo se anunciaram a punição lá pro outro, ele manda um WhatsApp. Se fudeu. Gordo e zoeira andam juntos. Nossa senhora. Ainda o outro é magro, aí que o gordo zoa mais ainda. Opa, vai embora. É. E você tem o físico do Kurt Busch, sabia, Jargão? É. As poucas fotos que eu vi de corpo inteiro, assim, digo, tamo, né? Sua mulher trabalha onde? A minha mulher é professora. Cuidado, hein? Você tem certeza que ela é professora? Nas horas vagas, eu acho que vou olhar debaixo da debaixo do travesseiro, se não tem um 38 escondido, uma 9mm. É, uma Glock. Professor é o disfarce perfeito, viu? Não é por nada, não. Quem desconfia? Ah, tá bom. Fica de olho aqui. Bom, gente. Vamos lá, então, vamos seguir aqui. Já bom, a gente falou agora dessa primeira polêmica, tá? Depois tem algumas outras. Mas vamos falar do dia que ele foi campeão, né, cara? Como foi esse ano aí? Foi esse título? Tá? Foi uma coisa assim, merecida? O que, que você tem de avaliar sobre essa conquista aí do Buchão? Eu quero ouvir o Carlos também. Foi um ano bem consistente do Kurt Busch. Ele estava chegando na Roush, uma ótima equipe. E foi a equipe que deu base para ele. E ele foi para valer, sabe? Primeiro ano do Chase, tudo era novidade, né? Até que foi vice-campeão, foi um tal de Jimmy Johnson aí, que ninguém conhece, né? Quem será? Quem é esse tal aí? Mas mostrou que ele estava andando muito bem. Ele sempre foi muito bem entrosado com o carro, tinha bons ajustes, ótimas estratégias. E naquele formato do Chase, como no próprio formato da temporada em si, a regularidade tinha um fator muito importante, muito mais importante do que hoje, que é aquilo. Você vai lá, pô, você venceu um, bom, beleza. Ah, um segundo lugar, um quinto, aí um quarto, um décimo segundo de piorzinho. Ah, teve outra corrida que bateu, abandonou, mas depois começa. Terceiro, segundo, sabe, nessa balada aí. Então foram, em 2004, foram três vitórias. Três vitórias nesse ano, com 10 top 5 e 21 top 10. E uma pole. Greg Biffle wins the Ford 400 at the Homestead Miami Speedway. Jimmy Johnson and Jeff Gordon finish second and third. It's not going to be enough. Kurt Busch is the 2004 NASCAR Nextel Cup Series champion. Não, grande ano, né? Carlão, o que você viu de melhor desse título dele aí, cara? Bom, vamos lá. Referente a isso, foi um ano, assim, excepcional e foi só a continuação do domínio da Roush. Porque em 2003, Matt Kenseth havia sido campeão ao melhor estilo Rosberg da vida, Rosberg pai, com uma vitória. E já o Buchão venceu, no caso, com três vitórias. E somado a isso, venceu... venceu Bristol, a prova noturna, Food City 500. E aí depois, no caso, ele conseguiu aqui 10 top 5 e 21 top 10. No caso, foi muito bem, muito consistente. Cara, sobre o Kurt Busch, não tem, é um excelente piloto. Pena que essa que era a história, né? Eu sou fã de um outro cara. Eu sou fã do Dale. Sou fã do Dale Jr., pá, mas o Kurt Busch é um excelente. Caramba. Tem sempre um louco. Mas assim, Kurt Busch é um excelente piloto. E um que pode dizer sobre isso e assinar embaixo, Nelsinho Piquet. Teve uma reportagem dele quando ele colocou, quando ele falou assim: quando eu cheguei na NASCAR, a primeira pessoa, o primeiro piloto chegou em mim assim, tipo, ô, cara, bem-vindo, tal, ó. Chega aí, vou te mostrar como é, tal. O primeiro piloto que ele fala foi Kurt Busch. Exatamente. Verdade, foi o que apresentou pra ele lá, falou se precisasse de alguma coisa. O Adalto narrou isso num dos loucos na época que tinha no ar, né, cara? Mas, voltando aqui no Carlão, puta, o Carlão cagou na conversa, velho. Não, desculpa, o Carlão não dá, velho. Não, gente, tudo bem. O cara entendo. E fala que é fã do Dale, eu juro. Meu, você tá falando de Fórmula 1, você tá lá, não, eu sou Piquet, não, eu sou Prost, não, eu sou Senna. Chega o Carlão, eu sou Damon Hill. Velho, ó, vamos seguir uma linha de raciocínio. Esse que vos fala torce pro Santos. Começa por aí. Aí, tipo, o Carlão tem 1,90m, deve gostar de basquete. Sim, eu gosto. Só que na época minha de basquete era: tem o Bulls, tem o Lakers. Que time o Carlão torce? San Antonio Spurs. Puta que verdade. É Spurs. Carlão, como você faz suas escolhas, Carlão? Eu preciso... Bom, vamos lá. Santos foi por causa de família. Meu vô, meu falecido vô, santista, meu pai foi seguindo a linhagem, aí... A gente até entende, né, cara, mas... Sobre o San Antonio Spurs, foi por causa, assim, em 94, 4, eu treinava basquete aqui em Campinas, jogava 3 vezes por semana. Era aquele moleque magriça de 1,90m já, com seu... Popular linguiça. Era pau de vira-tripa, eu pesava 61 quilos. Chassi de grilo. Chassi de grilo era pouco. E assim, e todo mundo na época, tipo, ah, eu gosto do Jordan, eu quero ser igual o Magic Johnson, eu quero ser o Larry Bird. E passava na Bandeirantes jogo de basquete da NBA. Aí eu vi um dia na TV, foi um jogo em que o David Robinson, na época nos Spurs, fez um quádruplo-duplo, 34 pontos, 11 roubadas de bola, 10 assistências e 12 tocos. Eu falei assim, meu, o cara é um mito, velho. E passei a curtir o time. Tudo bem que até 96 só tomava pau, era o famoso saco de pancada. Aí de 97 em diante, né, a maré virou. E esse ano vai ser um ano meio estranho para mim acompanhar basquete. Mas vamos voltar aqui, vamos focar no assunto. E sobre o... Não, agora eu tô curioso. Pra quem você torce na Fórmula 1? Fórmula 1, cara, é assim... É bem morreu. Não, não, não. Hoje, é assim, eu coloco, eu sou... Derek Warwick. Eu sou muito fã do Senna, mas admirador excepcional do estilo bon vivant e porra louca do Nelson Piquet, Kimi Raikkonen, do pai de todos, James Hunt. Que susto, cara. Pensei que você ia falar Derek Warwick, Johnny Herbert... Salvou um pouco aí o programa. Opa, não, tá salvo. Caramba, esse é grande, hein? Vocês querem dar um spoiler, mas eu vou dar um spoiler aqui. Domingo que vem no Bandeirada, pilotos da história, Toshio Suzuki. Bom, agora você se ferrou. Você se ferrou que esse programa só vai ao ar na semana que vem. Entendeu? Já vai estar. Já vão ter ouvido mesmo. Então... Já vão ter ouvido, entendeu? Bom, mas vamos seguir. O que você tava falando mesmo, Carlão? Até já perdi o raciocínio. Dale Jr. Mas... Por que Dale Jr.? É. Por que Dale Jr.? Bom, eu acompanhava a NASCAR nos anos 90, quando o Edgar falava na manchete. Era fã do Dale Sr. Isso. E aí eu continuei acompanhando no fim dos anos 90, e já o Júnior. Aí, o Júnior é mais pelo carisma dele, pelo lado bom moço. E carisma, por... cara, ele parece um pastor. Não você é chega perto mais... dele, não. Você chega perto dele, você pensa que ele vai falar de corrida, ele reza uma missa. Não é tão pastor assim, não, cara. Porra, meu bicho, eu não sei, eu acho que a imagem do pai é muito forte em mim, né, cara? É aquela história, ele é igual, tipo, Pelé e Edinho, só que o Deus Júnior não mexeu com drogas ainda. Amém. Vai saber. Não, que pô, você viu o pai e tá? O Dale Jr., cara, eu não sei, ele é um fenômeno por causa do pai. Que se ele tivesse chegado sozinho na NASCAR, fi, não vendia um. E falando em Dale Jr., a gente vai falar sobre ele no quesito Kyle Busch também, porque ele foi um dos pivôs da saída do Buschinho, da Hendrick. É. Calma aí, guarda essa aí na manga que já a gente chega nele. Tá, vamos guardar. Só aproveitar aqui o gancho dos Dale. Cara, existe uma história, não sei, que alguns personagens lá do aquele filme Carros, que eu gosto bastante, da Copa Pistão, né, Relâmpago McQueen e tudo mais, quem gosta de corrida é bem nostálgico, disse que aquele carrinho lá do... que fica batendo no The King, que é o Richard Petty, fazer ele capotar na cor. É, dizem que é o Dale é o pai, aquele carro, hein? Tem até o bigode, cara, o carro, né? Não, será que... Eu ouvi rumores também sobre isso, que o Chick Hicks tinha a ver com Dale Chick Hicks. Que era, meio intimidador, coisa do gênero. É, e ele tem o bigode tudo, né, meu? Não, mas isso. Aí tem uma coisa, tem a válvula de escape. Porque se você, cara, pega a foto dos pilotos ali, ó, dos anos 80, anos 90 na NASCAR, tudo de bigodinho. Pois é. Não, tudo bem, mas quem que era o de maior destaque? Haja visto o Jeff Gordon na primeira prova dele na Sprint Cup. Aquele não, ele banho, parecia aqueles vendedores de enciclopédia. Isso. Não. Eu, pra mim, como não tem uma... Claro, o estilo de pilotagem do personagem lembra, mas, sabe, ficou aquela coisa assim, ó. Pô, veio o Dale na cabeça. Mas tem coisas bem genéricas. O bigodinho é uma. Gerbão. Claro que você vai lembrar do bigode do Dale. Vai lembrar, mas todos eles tinham. O Gerbão, o cara que desenhou pensou no Dale Pai. Eu, quando assisto o desenho, eu tenho certeza. Até a expressão do carrinho, às vezes, era o dele dando entrevista. Entendeu? Você não tem a dúvida que se basearam Dale O'Pai pra fazer aquele carro ali. Eu, pelo menos, pra mim, eu tenho essa certeza. Entendeu? Não que o Dale O'Pai fosse daquela forma, ganhar a qualquer custo. Mas que se era pra tocar e mandar pra fora o filho da puta, ele mandava assim. Sim, né? Deu vários. Se você procurar aí, você vai encontrar várias dessas Dale Sr. Dava aquele totó e... Né? E foi assim que ele ganha a Copa Pistão, né, cara? E os caras começaram, porque foi. Eu já entrei em fóruns, cara, que tinha centenas de páginas discutindo isso, cara. Né? E os caras até, quadro a quadro, as expressões do carrinho parecendo o Dale numa entrevista. Bom, dá pra aparecer qualquer um, né? Também se você for ver por esse lado. Bom, mas deixando aqui então essa parte aí dos Dale, né? Essa parte aí da polêmica toda aí. Agora vamos falar esse lance dos repórteres, cara. Como que foi essa história aí? Como que é a relação dele com os repórteres? O Fischer deve se lembrar muito bem da polêmica entrevista dele. Fischer? Oi? Tá no ar? Não, o Fischer desliga, vai lavar a louça, depois a gente chama e ele volta correndo. Ô Fischer, seguinte. Com o aventalzinho ainda na frente. Escrito o grande pai. Bom, ô Fischer, você lembra dessa polêmica aí com os repórteres ou foi, assim, fato meio obscuro, você não tem boa lembrança disso? Não, pra mim, sendo bem sincero, pra mim foi um fato que eu não acompanhei muito, muito bem até, mais por cima mesmo, não consigo até dar uma opinião sincera. É isso que eu queria. Por que eu fui em você? Porque eu achava que você não tinha visto muito esse assunto. Então eu quero saber de você, se você vê hoje um cara dando uma entrevista, dando umas esporreadas no repórter, né? Levando pro lado pessoal a maior parte do assunto, sendo grosseiro, mal educado em rede nacional, o que você pensa desse piloto? Sem comentários, né? A gente tem alguns exemplos hoje em dia, né? Não precisa nem muito longe do pé, né? O Lewis Hamilton tá sendo criticado pela coletiva que ele deu aí depois do GP do Japão, né? Nossa! Japão! Agora, com essas informações aí que eu passei por Fischer, que a gente, né, meditou aqui, passa esse caso em cima e vê se casa com que o Fischer, né, teve essa impressão. Você vai chegar numa categoria, vai ver o cara soltando do jeito que ele soltou, literalmente soltou as patas em cima do era uma equipe da ESPN, se não estiver enganado, e depois também foi com o Bob Popcras. Pega mal. Claro que pra quem tá vendo isso no primeiro momento, é horrível. Pra quem acompanha a carreira do cara, tá vendo que o nível do estresse tá muito alto. Alguma coisa tava acontecendo e tava aborrecendo ele. Demais. Né? Mas pra quem tá... realmente, pra quem tá chegando agora, pega muito mal. E cada vez, generalizando um pouquinho, tem ficado comum esse negócio assim de, pô, não ganhei a corrida, os caras não tão segurando a frustração. Lewis Hamilton não tá, o Eric Jones não tá, o Buchão teve tempos assim, agora ele já amadureceu as ideias, mas tem que segurar a onda. Não dá pra ganhar todas. Além do mais, um esporte onde um parafuso de roda pode tirar uma corrida. Então tem que saber dividir as coisas. E relação público e imprensa, cara, é o que patrocinador quer. É o que mantém vagas, principalmente na Sprint Cup hoje. Jarbão, então, mas especificamente com aquele repórter, o que foi que pegou lá? Foi uma pergunta que o Bob fez e o Kurt Busch achou idiota e respondeu que tratou de demonstrar que ele não gostou. E aí o Bob, ele segurou a onda e falou, não, beleza, não tem problema, virou as costas e saiu fora. Só que aí a NASCAR chamou a atenção do Kurt Busch. E aliás, tudo que a NASCAR achar, seja o que for, seja o comportamento dentro da pista e fora dela, se ela não gostar, chama no Howler lá e, ó, vamos bater um papinho, ó, é o seguinte, ó, é assim que funciona. Ah, não gostou? 25 mil de multa pra abrir a conversa. Então tem isso também. A NASCAR, ela controla, entre aspas, tudo. Então se ela não gostar, vai chamar no tete-a-tete aí, o que que tá acontecendo. E era o que tava acontecendo com o Kurt Busch, que aí botaram ele em probation, observação, aquela coisa toda até o final do ano. E, Gustavo, você tá achando que o Kurt Busch ultimamente tá muito na coleira, cara. Eu acho que ele botou um pouco a cabeça no lugar nesse sentido aí, ele tá conseguindo conduzir melhor as situações internas lá de tanto com a equipe. Eu acho que ele agora ele tá num caminho melhor. Ele disse que depois desse incidente todo que teve aí, essa polêmica, ele deu uma entrevista dizendo que reconhecia que ele tava com estresse muito alto e que ele tava procurando ajuda especializada com pessoal de psicologia esportiva e tal. E realmente eu acho que agora ele conseguiu dar uma equilibrada nesse temperamento dele, né? Mas referente ao incidente de Dover, né? O Bob Pockrass, ele meio que deu uma alfinetada nele e até não tinha sido uma corrida, até onde eu lembro, né? Não tinha sido uma corrida ruim pra ele, mas o cara perguntou assim se ele bateria durante a corrida da Nationwide estando em probation, né? Aí ele meio que deu uma espinafrada, tipo, ah, tu tá querendo fazer pergunta estúpida, tá querendo que eu me enrole sozinho, essas coisas assim. E aí ele desceu a ferradura no cara. Mas agora ele mudou bastante, eu acho. Não, e Carlão, isso daí não fere o direito do cara se manifestar também? O direito de livre, livre. Como que fala mesmo? Como que é a palavra? Liberdade de expressão? É, liberdade de expressão, não fere isso, cara. Fere, isso fere também, mas é aquela história, né? É, assim como a NASCAR tem esse negócio de vamos controlar o que fala, assim como a Fórmula 101, que o tio Bernie também, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, no Grosjean esse tempo, no começo da temporada, não pode tirar foto e postar no Twitter, umas coisas do gênero, tem, infelizmente, tem que se submeter a algumas coisas até certo ponto incabíveis, mas... Não, verdade, né, cara? E quanto a desempenho, Jarbão? Como você tem analisado o desempenho do Kurt Busch nos últimos anos? Eu, particularmente, tô achando razoável. Não tô achando nem fraco, nem bom. É, ele consegue uma vitória que outra, né? Venceu esse ano... Principalmente assim, onde ele tá hoje, né, no Stuart Haas, claramente a gente pode ver que ele tá se sentindo muito bem. Depois que ele chegou lá, uma equipe grande, que tava ampliando a estrutura, tinha dois ou três carros, passou a ter um quarto carro. Se dá super bem com o Tony Gordo, e embora teve rusgas no passado com ele, teve, mas vocês entenderam. Então, ele tá muito bem, tá tranquilo, tá fazendo o papel dele. Então, ele tá numa boa. Tá legal. Checkered flag is up. Greg Biffle wins the Ford 400 at the Homestead Miami Speedway. Jimmy Johnson and Jeff Gordon finish second and third. It's not going to be enough. Kurt Busch is the 2004 NASCAR Nextel Cup Series champion. Bom, é isso. Sobre o Kurt, alguém tem mais alguma coisinha para fazer alguma consideração? Ou vamos passar pro Kyle, então? Podemos passar pro Kyle, né? Sim, o silêncio é a melhor resposta. Vamos falar do Kyle Busch, então. Jarbão, apresenta os números da carreira total do Kyle Busch pra gente aí. Então, o Kyle Busch, ele tem 14 temporadas, incluindo essa, na Sprint Cup Series. Até o presente momento... São 420 largadas, 38 vitórias, 143 top 5, 214 top 10 e 19 poles, só na Sprint Cup, sem contar os números estratosféricos aqui de Xfinity Series e de Camping World Truck Series também, né? E pode apresentar aqui também, Dani? Pode, apresenta aí, rapidão. Vamos lá, então. Também na Xfinity, também são 14 temporadas... 326 largadas, 84 vitórias, né, na Xfinity Series, 198 top 5, 233 top 10 e 55 poles até o presente momento. Por que assim, Carlão? Você acha que o Cairo, ele gosta tanto da Xfinity, cara, a ponto de receber o título de Rei do Sabadão? Bom, referente ao Caio no sábado, não, é uma coisa meio assim... É aquela é a força da natureza que não dá pra entender o porquê e o cara consegue. Fica aquela coisa assim, tipo... Meu, o carro dele é batido, o carro da Sprint meio que mudado, coisa do gênero. E assim, não somente na Truck também ele manda bem, não é somente no sábado. Na sexta tem vez quando tem prova e ele resolve de correr, ele manda muito bem também. Não, e eu vou passar para você, Carlão, você ouvir o programa com o Laert Zata, né? Que é um engenheiro que tá lá na NASCAR, trabalhou com ele. E ele falou pra gente, né, cara, que na NASCAR, o papel do piloto na condução do carro, no desempenho final, no resultado, é de 60% a 80%, meu amigo, né? Então, ele falou que os pilotos da Sprint Cup são muito mais fortes que os pilotos da Xfinity. Então, você coloca o cara num carro legalzinho, né, que é o mesmo, praticamente, né, tem algumas mudanças aerodinâmicas e a motorização é diferente... Que é o da Sprint Cup, né, Xfinity, e o cara já é bom, já é acima da média, o resultado é que ele domina, né, praticamente todas as corridas que ele faz lá, né, cara. Então você vê um desempenho muito bom. Então o 18, né, você sabe que ele vai correr bem na Xfinity e vai correr bem na Sprint Cup. Mas, Jarbão, esse lance dele, né, é o tipo do lance do piloto clássico mesmo, que é correr quantas provas ele puder? Então... Isso é uma questão histórica desde que a NASCAR se conhece por categoria. Então, o que acontece? O Zata também deu uma explicação ótima para entender muito bem como é que é esse negócio. É que nem ele explicou. Pô, você pega uma moto, começa com uma 125. Você vai começar a andar, você vai ver como é que as coisas vão passando, né? Os pontos de referência que você tem, e seu corpo vai reagindo de uma maneira. A hora que você chega numa moto grande... Aquilo é uma outra reação, muito mais rápido. Aí quando você volta para 125, vira, sabe, é um filme em câmera lenta. Então, o Kyle Busch correndo na Xfinity ou na Truck é um filme passando em câmera lenta. Porque ele conhece cada detalhe do carro, ele sabe como e onde tem que mexer quando precisa. Por isso que esse domínio, entre aspas, dele é tão grande. Que aí gera este mimimi que, porque o Kyle Busch acaba com a categoria. Cara, só pra ter uma referência, o Mark Martin fez a carreira dele assim. Nunca conseguiu ser campeão na Sprint Cup, sem desmerecer o piloto que ele é. Adoro ele. Mas onde ele dominou mais foi na Xfinity. Entende? Aí já é uma questão, é patrocinador que manda. Patrocinador paga. Não, eu boto meu patrocínio no carro, nos macacão, em tudo. Mas ele tem que vir correr aqui. Tais corridas. Ponto. E a equipe vai deixar de ganhar uma grana com isso? Não vai! Então, amigão, esse negócio de tirar piloto da Sprint Cup, das outras categorias, não vai existir. Não vai existir. Agora eu vou fazer... Perdão, Jarbão. Agora eu quero fazer uma pergunta seca. Eu vou fazer para cada um de vocês, começando por você. Não é para explicar, é só para responder um ao outro. Quem é melhor, Kurt ou Kyle, Jabal? Kyle Busch, um voto. Senhor Thiago Fischer, Kyle ou Kurt Busch? Kyle, sem espião. Gustavo Fu. Kyle. Carlão? Kyle. Bom, eu já sabia desde o início que a vitória seria do Kyle Busch, e eu também vou nele, 5-0. Então agora eu quero saber, né, de vocês, o Gustavo. Em qual ponto o Kyle Busch você acha que ele é melhor que o irmão, Gustavo? Eu acho que ele é bem mais agressivo que o Kyle, que o Kurt. A diferença de idade não pesa nisso, cara? Porque o Kurt Busch era muito agressivo no passado. Eu acho que, vou ser bem sincero, sobre o que o Jarbas e vocês falaram antes, pra mim a diferença vital ali nos dois, no desempenho dos dois, porque se tu for comparar, considerando tempo de categoria e vitórias, top 5, top 10, o Kyle, ele é superior. Aí tu vai ver como é que foi a ascensão dos dois. O Kurt, ele subiu muito rápido para sprint, né? E o Kyle, até por fatores relacionados à idade, que até teve uma prova que ele não pôde correr porque tinha relação com tabaco, e ele perdeu, acabou perdendo essa prova, enfim, ele acabou tendo que cumprir as escalas da NASCAR, categoria a categoria. E isso ajudou também a criar esse vínculo forte que ele tem tanto com a Truck, com a Xfinity, né? E ele tinha muita dificuldade a adaptar a agressividade dele para a Sprint Cup, né? E depois que ele deu essa amadurecida é que ele conseguiu dosar melhor as coisas, né? E Carlão, perdão, pode continuar. Perdão, Gustavo, eu te cortei, mas pode terminar seu raciocínio aí, cara. Não, eu acho que era essa questão da agressividade mesmo. Tá. E Carlão, né, agora chegando pra você aí. A gente tem percebido, né, o Buchinho ficando mais carismático de um tempo pra cá, né? E eu já tinha, né, feito um pouco, a gente tinha entrado um pouco nesse assunto aí com o Jarbão e tal. E você, cara, você acredita realmente que o Buchinho, ele tá cuidando dessa parte do marketing? Será que tem a MM junto? Porque a imagem dele tá muito forte com a MM, né, cara? Você vê que o torcedor dele é identificado pelo chocolate, né? E eu aqui, como um bom gordo, né, já estou com os meus MMs aqui perto, né? Toda hora que vocês estão falando, eu fecho o microfone e mando bala aqui, né? Porque não dava para fazer um programa do Buchinho sem ter um MM do lado, né? Vamos falar a verdade. Mas ao ponto, às vezes, né, de até as crianças associarem a marca com o carro dele. A minha filha mesmo vê. Ela vê o carro do Buchinho na corrida, ela, ah, pai, o MM! Né? Aí eu já tenho que ir atrás do chocolate para ela, porque ela viu o carro na corrida. É. Sim, sim. Bom, existe também, somado a isso, Dani, aquela história, né? O filho faz a gente amadurecer. Deixa de ser aquele cara meio louco, estourado, para ser um cara um pouquinho mais racional e analítico, né? Com isso ele passou a perceber um pouco mais a volta e atrair mais fãs. No caso, os fãs mais novos. Eu acho que eu perguntei isso aí para você, não foi pro Jarbão, né? Você perguntou pra mim, não pro Jarbas. O alemão chegou, velho. O Alzheimer chegou. Eu tô fazendo a mesma pergunta pra mesma pessoa. Daqui a pouco eu vou virar lá pro Jarbão. Vou perguntar pra ele da mulher do Kurt Busch. Mas tudo bem. Mas uma então, coisa: antes ser Alzheimer do que ter Parkinson. Prefiro esquecer de pagar a birita do que deixar cair toda ela na tremedeira. Amém. Amém. Eu tenho medo de esquecer que eu gosto de birita. Esse é o meu medo. Não esquecendo que você ama a dona patroa, o resto tá bom. Eu não sei o que é pior, beber metade do copo ou esquecer que bebe. É melhor beber metade. Ô, boca maldita, Deus me proteja de todo mal, amém. Ô, Jarbão, era pra você então a pergunta, cara. Responde aí, Jarbão, se você não esqueceu a pergunta. Esqueceu. Não. Tem todo um trabalho, sim, da MMs. E principalmente, assim, ó. O Joe Gibson, ele é um cara fantástico gerindo pessoas. Eu acredito muito nisso. Realmente, como eu já tinha falado assim, anteriormente, depois de 2011, você não viu mais o Kyle Busch envolvido em polêmica nenhuma. Sabe, ele conseguiu limpar-se, sabe, se desfazer dessas coisas ruins que ele atraía, né, e ele só veio melhorando. E aí, claro, teve um ponto mais crítico, que foi o acidente de Daytona em 2015, né, que ele tava naquilo, corria tudo que dava nas três categorias, até que ele deu aquele porradão feio no muro interno de Daytona. Ali houve uma grande mudança. Foram 3 meses de fisioterapia, né, em casa, tentando se recuperar daquilo, assistindo corrida na TV, enquanto outros pilotos estavam correndo no carro dele. E quando ele veio, mas voltou para arrebentar. Emplacou 3-4 vitórias, quase uma aqui atrás da outra, e classificou no Chase para ser campeão. E que corrida aquela de Homestead, viu? Não, então, e antes da gente entrar nessa parte, eu queria perguntar para você: quem foi que substituiu ele mesmo na Sprint Cup? Foram 4 pilotos, se eu não me engano. Foram o Eric Jones, o Matt Crafton e tem mais um, acho que não era o Daniel Soares? Eu acho que o Dan Hornish substituiu ele em uma prova. Nossa! Sim. Cagou no carro. Não, mas o Sam Hornish, cara, ele sempre teve... A Gibbs sempre teve algum apreço por ele. Tanto até que ele já chegou a competir em Iowa com o 18. Esse cara é um mimado, esse Sam Hornish Jr. Eu lembro dele na Índia, arranjando confusão pra todo lado. O papai dele ficava se metendo nas brigas dele. O cara tem que levar um tapa na orelha. Ah, tomar banho. Vai imacular o 18 lá do buchinho. Tem que desinfetar esse carro aí. Ah, tomar banho. Só... Antes de mudar desse assunto, eu só queria dar uma relembrada, uma refrescada aí na questão do acidente de 2011, que gerou aí um afastamento até dele por parte da NASCAR e tal, né? Isso na Truck Series, eles estavam disputando a liderança lá com o Ron Hornaday, acho que era nas últimas voltas, né? Não, era meio de prova. Desculpa, Gustavo, meio de prova. Foi no Texas. Acho que foi no Texas. Texas, 2011. Isso, e aí eles estavam no meio do tráfego. E aí o buchinho foi passar ele por fora. Na hora que o Hornaday estava fazendo a ultrapassagem no retardatário, também por fora. E aí o Hornaday perdeu um pouco a aderência e empurrou ele pro muro. E ele não gostou, ele simplesmente estourou a tampa da cabeça ali. Ele, no que o Hornaday passou, ele colou atrás do Hornaday e ficou empurrando o carro dele e empurrou ele de vez pro muro. E aí isso gerou problema com a NASCAR, né, que foi repreendido pela NASCAR, foi repreendido pela equipe, principalmente porque o patrocinador ameaçou deixar a equipe por causa dele, né, pediu a cabeça dele, né, no caso. Aí entrou a figura do Joey Gibbs e amenizou a situação e conseguiu. E era a MM, né? Exatamente, a patrocinadora? Exatamente. Cara, eu acho que hoje tá com a imagem. O pessoal jogou essa batata quente no colo dele, né? A questão da responsabilidade, do tipo de público que o patrocinador dele atende. E aí ele. Eu não sei, eu acho que a partir daí ele começou a encarar as coisas de uma maneira diferente. 30-year-old Kyle Busch. Tonight he earns his first cup title. Kyle Busch, the 2015 NASCAR Sprint Cup Champion. E Jarbão, demorou para chegar esse título do Buschinho? Demorou. Logo assim, no primeiro ano dele, segundo ano dele, vamos dizer assim, de Gibbs, foi um ano onde ele venceu 8 vezes, 8 corridas, e ficava no Chase. E era assim, ele fazia uma temporada regular, assim, excelentíssima. Chegava no Chase, puf, eliminado. Então, isso estava acontecendo demais. Até 2015. Em 2015, a coisa mudou de figura, né, de tal maneira que... não é que a NASCAR deu um arrego. Ó, é critério para se classificar no Chase. Você tem que ter uma vitória e tem que estar entre os 30 melhores da tabela. Bom, é isso, ou você tá fora, você pode vencer quando você quiser. Se não tiver entre os 30, você tá fora. E aí ele voltou, e aí eu me lembro que ele venceu, venceu Sonoma, venceu Kansas, venceu umas 4 corridas na etapa regular. Mas ele só foi conseguir entrar no top 30 quase perto do Chase. Conseguiu entrar e fez um chase maravilhoso, regular, impecável. Chegou em Homestead, juntamente com Jeff Gordon, que devido àquela treta violentíssima entre o Kenseth e o Logano se beneficiou e ganhou aquela corrida. Kevin Harvick, que havia vencido em Phoenix, se não estiver enganado, naquele ano. E Martin Truex Jr., que chegou com a Furniture Row, chegou na final, quando ainda estava em Chevrolet. Kyle Busch fez uma corrida impecável, ponteou ela praticamente inteira. Não teve para ninguém, o carro estava na mão e foi campeão. Para alegria de uns e desespero dos outros. Então, foi uma temporada de superação do Kyle Busch. Foi maravilhoso, eu vibrei pra caramba, eu quase chorei aqui, mas foi demais. Fischer, como você viu esse título aí do Buchinho? Você começou a acompanhar mais recentemente a carreira dele? Olha, até para essa rapaziada, a leva nova, como a gente estava comentando, o pessoal que está começando a acompanhar a NASCAR faz pouco tempo, cara, é referência à temporada 2015, que depois, né, que o Kyle teve aquele problema em Daytona, quebrou a perna, tudo, e ficou aquelas provas afastado. A hora que ele voltou com tudo, dava gosto de assistir corrida, entendeu? Ali a superação, justamente, as corridas que ele... Não só as que ele venceu, mas a sequência até o campeonato em si, né? Na vitória no campeonato, não tinha, mesmo quem não era, vamos dizer, não é, enfim, é torcedor do Kyle Busch, né, como piloto profissional, mas não tem como você não ter se compadecer da vitória dele, do que ele conseguiu, né, ao redor da temporada de 2015. E venceu 4 corridas regulares, tudo depois, até no final, né, e corridas importantes, inclusive. Teve alguns pegas, teve algumas situações, até se eu não me engano, ano passado, o Jarbão... A questão do combustível, né? Eu não lembro qual foi a prova, que questão da foi ganhado em estratégia. Então, a temporada de 2015, assim, ó, olha, não tenho o que falar. O Kyle Busch assinou, voltou para ser campeão e concretizou. Não, e eu peguei uma miniatura dele, né, cara? Peguei as duas versões ano 2016, mas aquele zebrado 18 e o MM clássico, né? Todo colorido. E são carros assim, tem um lugar especial aqui de destaque, né, na minha estante. E assim, né, meu, essa nova fase, como o Carlão falou, né, é um novo piloto, é uma nova imagem, a gente vê o marketing crescendo bastante, e é um título, e agora eu quero que o Carlão, né, me diga. Carlão, diz que o que não nos mata nos faz mais forte. Será que aquele acidente foi decisivo para ele vencer o título, cara? Eu acho que foi muito... Foi uma soma de fatores. Foi o acidente, no caso, todo mundo... Puxa, o Kyle Busch se deu mal, velho. Pô, vamos ter... Que aí é aquela coisa bem, sabe, filme de Hollywood, cara. Que você vê assim, o cara que não é muito curtido por muita gente se dá mal. Aí todo mundo, pô, que tenso. Aí acontece o nascimento do filho. Aí vai juntando. Aí ele ganha uma força extra com isso. E... termina de forma épica com a vitória, levando a Sprint Cup. Não sou fã do Kyle, mas assim, o que aconteceu no ano passado é digno de bater palma de pé. O cara, tipo, calou a boca de todo. Quem são detratores dele? Teve que, tipo, pô, aplaudir que o cara fez e aconteceu. Esse campeonato aí vai ficar marcado mesmo, não tem como... Isso tem que virar um filme, cara. Se não virar em breve, acho que futuramente aí, sei lá, né? Algum dia vão reproduzir isso de alguma forma, porque era tido e havido como um piloto, depois de quebrar a perna ainda, muitos depois de acidentes assim, ficaram acabados pro esporte, né? E o cara voltou, sim, e detalhe, nascendo o primeiro filho, sabe? Então, sempre tinha lá, né? Ao contrário do irmão, ele tem um casamento mais estabilizado, com a Samantha lá e sempre naqueles amassos lá antes da corrida e a coisa toda. E agora tem um molequinho junto, né, cara, que nasceu e deu tudo certo naquele ano, nesse sentido aí, né, cara. E dizem que o piloto, ele levanta um pé depois do primeiro filho. Ele, pelo contrário, né, cara, ele acelerou mais ainda, né, Jarbão? No caso assim, ó, a tirada de pé foi o quê? O Joe Gibbs, juntamente com a Samantha, chegaram pra ele e falaram, ó, não queremos mais você correndo de truck. nem de Xfinity no Super Speedway. Isso está proibido. Ele disse, não, tudo bem, sem problema nenhum. Aí quando ele voltou em 2015, que ele se recuperou, ele voltou no All-Star Race. E aí foram... Cara, demorou 3 corridas para ele vencer a primeira. Ele venceu, a primeira foi em Sonoma, né? Aí veio Daytona, que foi vencida inclusive pelo Dale Jr. Daí ele engata 3 vitórias no Kentucky, London, né, New Hampshire, e em Indianapolis. E aí o resto da temporada foi pra se garantir pro Chase, onde depois ele só iria vencer em Homestead para vencer o campeonato. Claro, bom, sobreviveu ao Chase, né? E podemos afirmar então que o rei do sabadão virou imperador do domingão, né, velho? Isso. Que domingos aqueles, hein? É. E nesse ano, cara? Você tá achando que caiu um pouco o desempenho dele? Porque ele já venceu corrida esse ano, né? No primeiro semestre parecia que ia embalar outro domínio, mas ele deu uma queda, né, cara? Será que é da equipe? Na verdade, a Toyota tá andando muito bem. Vide os carros da Gibbs, principalmente aí, né, a Gibbs Satellite, né, do Martin Truex Jr., né? Não precisa nem falar. Mas os carros da Toyota são os que mais registram abandonos. Estão numa média assim, de 4-5 abandonos na temporada. Se não me engano, os da Toyota que menos tem abandono, eu acho que é o Kyle Edwards, tem 3. Foi quebra ou foi acidente, mas é um índice alto, né? Tomara que o equipamento não os deixe na mão na hora do pega pra capar. Não, mas não tô dizendo isso, eu tô falando a queda no rendimento dele, entendeu? Porque acidente é acidente, né? Não tem como a gente contar pro fabricante o acidente. Só assim o carro no meio da reta vira uma flor e voa. É, o Caio, vamos ver. Então, o Caio, ele venceu 2, né? Uma atrás da outra, né? Em Martinsville e no Texas. Depois venceu no Kansas esse ano. E sumiu. E não, depois foi aquela performance dominante de Indianápolis. E aí não mais. É, aí desapareceu dos primeiros lugares aí na Sprint Cup. Né? Então deu uma queda, foi o que eu falei. O primeiro semestre dele foi muito bom. Já o segundo não tá aparecendo, cara. Sabe? E é na hora do vamos ver. E eu tô achando ele muito tímido no Chase. Né? Aí vão começar a falar que 2015 foi um ano fora da curva, que o normal do Kyle Busch é fazer isso. Essa última corrida, né, Dani, em Charlotte, ele foi muito ajudado, porque muitos dos Chasers tiveram problemas. Muitos deles. O único que não teve problema nenhum, impecável inteiro durante a corrida, foi seu Jimmy Johnson. E o Kyle Busch chegou a ter um pneu furado, fez um pit fora de hora, chegou a ficar uma volta atrás. Ele tinha caído para 22º, conseguiu terminar a corrida em 6º. E realmente foi essa última etapa aí de Charlotte foi uma caixinha de surpresa. Não dá. O Hamlin e o Harvick, que o digam. Exatamente. E o Chase, então? Opa, seu Chase Elliott. Opa, guardem esse nome. E então assim, ó. Agora principalmente são duas pedreiras que estão vindo aí pro Kyle Busch. O Kansas, que mesmo ele tendo vencido esse ano, Kansas costuma dar umas más lembranças. Tomara que essa fase tenha passado. E Talladega, para terminar essa segunda fase do Chase, pedreira, loteria. É só alguém dar uma rabiada lá no meio, já leva uns 20 carros, e aí tá feita a limpa. Então, os dados foram lançados, vamos ver o que vai dar. 30-year-old Kyle Busch, tonight he earns his first cup title. Kyle Busch, the 2015 NASCAR Sprint Cup Champion. É. Bom, é isso aí então, né, gente? A gente debateu tudo aí, né, do Kyle, do Kurt Busch. Claro que o Kurt tem um pouco mais de assunto, porque se meteu um pouco mais de polêmica, é uma carreira um pouco mais longa, né? Mas deu pra gente debater bastante coisa aí também no... Perdão, o Kurt tem mais história, tá? Se eu falei errado aqui, o Alzheimer tá pegando de novo. Aí o Kylo tem uma carreira, né, digamos assim, um pouco mais curta, mas mais recheada até percentualmente de vitórias, que nós fomos vermos. Tá bom? Então é isso, né? Vamos ficando por aqui. E gostaria de agradecer aí a presença do Fischer. Opa, eu que agradeço mais uma vez um convite, né, de estar junto com vocês aí, a gente debater um pouquinho mais desse mundo vasto aí do automobilismo, falando de NASCAR, que a maioria daqui gosta, né? E, enfim, né, até semana que vem, a hora que tiver o programa, já estamos aí, papai, né? Quinta-feira tá aí. Opa, olha aí. Vai correr junto com o filho do Kylo Busch, vocês vão ver só. Ele vai ser o representante brasileiro na NASCAR. Bom, um abraço também aí pro nosso grande Carlão, né? Seja bem-vindo e vai voltar mais vezes, viu, Carlão? Opa, muito obrigado já pelo convite. E sabe muito bem que, exceto se eu tiver em alguma viagem por aí pela empresa, eu tô mais do que dentro. E um grande abraço a todos e... Não esqueça, domingo, todo domingo das 9 às 11 tem um Bandeirada, ouve a gente lá, na Rádio Show do Esporte. É isso daí. O Carlão que é de Pederneiras, né, Carlão? Não, eu sou de Campinas, mas os parentes, meus, a família toda é de lá de Pederneiras. Do ladinho. Ah, perto de é, que onde este que vos fala nasceu. O Carlão é de Campinas. Bom. Ai, amor, não espalha, Benhur. Campineiro. É. Campineiro, participante de podcast, o único que eu conheço é viado. Mas ainda bem que o Carlão não é. Bom, não é nem campineiro, né? Moro em Campinas. Bom, mas Jarbas Camargo, aquele abraço, meu velho. Opa, obrigado. Cara, um dia nós vamos gravar um programa só das treta pesada dos dois. Porque aqui. Mas vai se ferrar! Agora que você fala isso, era pra falar nesse aqui, ô viado! Eita caramba, mas aí vai dar 3 horas e meia de programa. Eu tô aqui, cadê as tretas? Cadê as tretas? Não, um dia a gente grava das tretas. Você tá parecendo o Edgar Melo Filho? Ah, mas não, já volta sempre aí, pô. Você fica falando 3 horas, termina o programa, mas não falei porra nenhuma, no outro eu falo. Mas tem história pra contar, sabe? O cara que é torcedor tem tanta coisa pra contar, né? Nossa, que então cara. Tem que arrumar. Nossa, tem Gustavo! Oi. Se despede aí que a gente vai dar cartão verde pro Jarbão, velho. Ah, vamos dar uma palhinha das tretas então. Não, agora acabou o programa. Vai dar treta, vai dar treta eu e você aqui. Entendeu? Os créditos. É. Dá nos créditos as tretas, vai. O Gustavo, seu abraço aí, sua consideração final. Tá certo, valeu aí pessoal, valeu a parceria do Fischer e do Carlão aí conosco. E desde já o parabéns aí pro Fischer aí, esse momento ímpar da vida do homem, né? Primeiro filho. E muito obrigado aí pessoal que acompanha o programa. Espero que vocês tenham gostado aí, o papo tava bem bacana. E bora pro próximo. Não, eu espero que vocês tenham odiado. Mete o hater aí, xinga um monte, que vai ser munição pra eu tacar no Jarbão. Entendeu? Porque se você ouviu o programa aqui, você esperava ouvir treta, você se fudeu que o Jarbão terminou. Não, depois no outro programa eu conto. Então você se fudeu, igual eu aqui. Entendeu? Eu tô aqui de mas não tem treta? Não tem não. Mas beleza. Quem queria falar aí, Thiago? Ô, Dani. Oi. Oi. Aproveitando a presença do Carlão, mandar um abraço pro Eric, né? O Jimmy Johnson mandou lembranças. Nossa senhora. Mandou lembrança, mandou perfume, né? E o Eric lá, né? Manda sua mãe, sei que lá. Olha, o cara chega a mãe, bicho. O cara tá roendo o dedo. Entendeu? Detalhe, uma hora dessa, ele tá, pelo que eu soube aqui, ele tá na casa de peixes. Nossa senhora. Também não dá folga. Não, é tanta casa, não, cara. Peraí. Põe o cronograma das casas aqui. Casa de Peixe é a casa da Janai, né? Sim. Casa de Libra é a casa do Rodrigo. Casa do Rodrigo. A casa sua qual que é? De Virgem. E a casa dele, do pai dele? Casa de Touro. Então ele colocou por signo. Exato. Então, as sagas das 12 casas do Zodíaco, dos Cavaleiros do Zodíaco. Não, porque... Porque no caso do Rodrigo, parecia sacanagem, porque o cara é gordo e ele coloca casa de libra. Então agora vocês vão trollar comigo também, porque eu sou campineiro e a casa é de virgem. Entendeu? Então, Globo, você fiquei... é tudo, velho. Não, eu fico imaginando o que ele deve falar da minha casa. Na casa de filho da puta, ele deve falar, né? Não e fala isso. Peixes. Né? Tinha que ser casa de peixes aqui também. Casa do escorpião, pica com a bunda. Né? Depois dessa acabou, fui! Tchau, gente!